Quero falar nessa noite para o seu coração, você também que está ouvindo aí pela internet e assistindo também, sobre o privilégio que Deus nos deu de ser pai. Queria então ler com você Gênesis 17, de 3 a 5. Você encontrou aí? Amém? Amém. Amém. Diz assim, verso 3: Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Amém? Até aí, não é? Pode fechar sua Bíblia. Depois nós vamos ler mais alguns textos. Mas deixa eu compartilhar algo com o seu coração nessa noite, né? Deus chamou Abraão, mudou o seu nome. Você sabe que nome na Bíblia tem a ver com a identidade, tem a ver com o propósito de Deus para nós. E Deus muda o nome dele, Abraão para Abraão, de pai exaltado para pai de multidão, né? E fala com ele: você vai ser pai de muitas nações. Uma vez eu estava na cidade de Miami, naquela época ainda trabalhava numa empresa, e aproveitando umas férias e atendendo um convite de um pastor, fui pregar lá em Miami. E quando ele foi me apresentar, eu estava sentado, não é? E ele falou assim: eu queria apresentar para vocês uma pessoa que eu tenho muita admiração, não é? Vocês sempre acharam que ele não existia, que ele era assim meio virtual, mas hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer o meu pai na fé. E me chamou lá na frente, eu estava com minha esposa, e ele orou por nós, e ele me apresentou como o seu pai espiritual, o seu pai na fé. Você já viu isso, você sabe disso, a Bíblia fala disso, não é? Paulo, por exemplo, tratava Timóteo como seu filho na fé, não é mesmo? Mas eu já tinha lido isso várias vezes na Bíblia, já tinha ouvido várias pessoas falar, usar essa expressão, mas aquele dia, não é? Algo aconteceu, e eu fiquei pensando assim: gente, eu tenho um filho nos Estados Unidos e eu nem sabia. E fiquei pensando naquilo, ainda mais numa experiência tão impressionante como a que foi desse moço. Uma vez, uma senhora, membro lá da IBC, muitos anos, e me convidou, né, me pediu que fosse fazer uma visita na casa dela. Estavam passando por muita dificuldade, muito problema, e eu fui com a minha esposa. E naquele dia, naquele final, naquele período ali, tinha dois pastores amigos do Rio de Janeiro que estavam aqui também, e eu os convidei, e nós fomos nós quatro para fazer uma visita na casa dessa senhora. E aquele dia choveu demais em Belo Horizonte, sabe aquelas chuvas, né, que dá de vez em quando, aquela tempestade, aquele temporal, e foi uma chuva. E a gente não sabia direito onde era, e nós ficamos procurando, custamos a chegar, uma rua muito íngreme, difícil de manobrar, e com muito custo nós chegamos até aquela casa. E nós entramos, abrimos o elevador, e quando a porta estava se fechando assim, alguém tornou a abri-la, não é? E quando ele foi apertar, ele falou boa noite, e quando ele foi apertar o botão, ele olhou assim e falou: vocês vão no 9? Vamos. Ele falou: na casa de quem? Falei: na casa de fulano assim e assim. Ele falou: na minha casa? Falei: deve ser, né? Você mora lá? Moro. E a fulana assim, assim: é minha mãe. Falei: então é na sua casa que nós vamos. E nós subimos. Ele estava encharcado completamente, mas assim, sabe quando uma pessoa está encharcada? Ele estava todo molhado, escorrendo assim. E naquele dia, né, aquele jovem teve a oportunidade de ouvir do amor de Deus, de ouvir do Evangelho. E poucos dias depois, aquele moço estava convertido e algum tempo depois havia se tornado pastor, e hoje é pastor numa igreja lá em Miami, nos Estados Unidos. E o mais interessante é que o que aconteceu, não é, naquele dia, porque ele contou depois que algumas horas antes um amigo, muito amigo, ligou para ele. E por causa daquela situação que eles estavam passando, aquele amigo ligou e falou assim: olha, o negócio aí na sua casa está feio, eu tenho uma solução. Tem mesmo, é? Vamos fazer o seguinte, vou te levar hoje no centro de Macumba, e lá eles vão fazer um trabalho e tudo lá na sua casa vai melhorar. E ele aceitou aquele convite. E naquela noite, ele estava indo para um centro de Macumba. E naquela chuva imensa em Belo Horizonte, de repente o carro que ele estava, ele e o seu amigo, fura o pneu. E eles ali, aquela chuva, bom, tem que trocar. E os dois desceram, quando abriram o porta-mala, não tinha estepe. E ele estava encharcado, o carro não tinha para onde ir, ele com muito custo conseguiu um táxi, voltou para casa, ouviu o Evangelho e se converteu. Esse moço virou e falou assim: eu sou seu filho na fé. E realmente eu tive a oportunidade de cuidar dele. Fiz nada assim, muito, né? Mas a gente andava junto, caminhava junto, né? Jogava bola juntos, e eu tive a oportunidade então de influenciar a vida daquele jovem, né, que hoje é um pastor. Querido, ser pai é um tremendo privilégio. Quem aqui tem filho sabe da alegria que é você ter um filho, não é? Eu tenho uma filha adotiva, não é? Eu estou mais para avô dela do que pai, não é? Mas ela tem 11 anos, uma experiência tremenda, né, que Deus nos deu, né, entregando a Daniela, e é a minha filha, né? E como o Geraldo falou ali, ela é a alegria da casa, e é mesmo, né? Uma alegria, né, ter filhos. Querido, esse mesmo privilégio que nós temos de ter filhos naturais, né, filhos carnais, há também em termos filhos espirituais. É algo tremendo, não é? E Deus então chama Abraão e fala assim: você vai ser pai de nações. Pai de nações. Deus o chama, troca o seu nome. E para Abraão isso tinha um significado assim muito especial. E você sabe, você conhece a história de Abraão, do chamado dele. Onde ele morava, você lembra? Diga assim: Ur dos Caldeus. Eu acho que vocês não jantaram não, né, gente? Mas repete assim um pouco mais forte: Ur dos Caldeus. A região onde ele morava é conhecida como Babel, também chamada na Bíblia de Babilônia. Querido, Babilônia representa, né, ou Babel também, a mesma coisa, representa na Bíblia tudo, absolutamente tudo que se opõe a Deus. Babilônia significa lugar de habitação de demônios. E Deus tira aquele homem de lá da Babilônia, lá de Babel, lá onde eles tentaram construir aquela torre chamada Torre de Babel. Você se lembra daquele episódio? E o juízo de Deus veio porque ali eles estavam frontalmente ferindo mandamentos, diretrizes de Deus, não é? Deus manda o juízo. E você lembra o que aconteceu lá em Babel? Confusão de línguas. E dali foram geradas várias nações, e todas elas nações que se afastaram de Deus, porque Babilônia é tudo contra Deus. Mas Deus chama Abraão e fala assim com ele: filho, vou te fazer pai de nações. Um povo diferente. Não é um povo como o povo de Babilônia. Não é um povo que se volta para a idolatria. não é um povo que cultua demônios, pelo contrário, é uma nação diferente, uma nação de gente que crê, uma nação de gente que ama a Deus, uma nação de gente que anda por fé, não anda por vista, aleluia, uma nação de gente santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você vai ser pai, pai desse povo, pai desse povo. Eu vou gerar uma nação de você. Já pensou? Que privilégio, que bênção. Abraão, não é? Foi chamado então por Deus. Você não vai chamar mais Abrão, que significa pai exaltado, mas vai se chamar Abraão, que significa pai de muitos. Nessa noite, querido, Deus tem um desafio para nós. Deus tem um chamado para nós. Abraão é considerado na Bíblia o pai da fé, o pai de todos aqueles que creem. E nós somos chamados na Bíblia filhos de Abraão. Você sabe que nós estamos aqui reunidos aqui nessa noite. O irmão falou ali, não é? Que privilégio que nós temos de estar aqui nessa noite. Muitos talvez gostariam de estar e não estão, não é? Que privilégio! E nós só estamos aqui porque um dia, não é? Deus manifestou na vida de Abraão e nós recebemos, somos herdeiros da promessa que Deus fez para Abraão. A Bíblia diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Nós somos herdeiros das promessas que Deus fez a ele. Abraão, com certeza, né, é um dos personagens bíblicos mais importantes. Mas eu queria falar de algumas coisas na vida de Abraão, para a gente poder meditar, considerar e orar aqui nessa noite. Deus está chamando você e eu para sermos pais. Homem com H maiúsculo. Homem com H maiúsculo não é homem macho. Esse negócio de macho, porque, né, isso não tem nada a ver com homem, não é? É homem que teme ao Senhor, é homem que obedece, é homem que quer andar segundo a vontade de Deus. Homem, Deus está nos chamando para sermos pai. Eu queria usar essa experiência de Abraão, a vida de Abraão, para falar de algumas coisas, três coisas aqui, né? Três advertências para o nosso ministério, para o nosso chamado que Deus tem para nós. Então, queria então, primeiro, te dizer o seguinte, você que está aí atrás, querido, primeiro, não fuja do chamado de Deus. Não fuja. Mas por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo porque Abraão fugiu. Fugiu. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Vamos ler lá. Quando a gente lê em Gênesis, não fica claro. Mas quando a gente lê em Atos, fica muito claro, não é? A Bíblia diz assim, Atos 7, 2. Estevão, você achou aí? Amém? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, e lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. Diga, foi habitar em Arã. Diga, foi habitar em Arã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Quando Deus, até aí, olha para mim um minutinho. Quando Deus chama Abraão, ele fala, sai da tua terra, sai do meio da parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele vai e para no meio do caminho. Arã não era o lugar que Deus tinha para Abraão. No entanto, ele parou lá. Ele não atendeu prontamente o chamado de Deus. Ele saiu da Mesopotâmia, ele saiu da sua terra, ele saiu lá da Babel, não é? E foi habitar em Harã. E a Bíblia diz que ele só saiu de lá quando seu pai morreu. Abra sua Bíblia em Gênesis 11. Gênesis 11. Vamos ler um pouco dessa história, acho que vale a pena a gente considerar, para a gente entender o que aconteceu. Gênesis 11, 27. São estas as gerações de Tera. Tem outras Bíblias que diz Terá, não é? Vou falar Tera, tá? Tera gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Verso 28. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai e a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Olha para mim, querido. O que, que aconteceu? Terá foi o pai de Abraão. E além de Abraão, ele teve mais dois filhos, Arã e Naor. E ele estando ainda vivo, um dos seus filhos morre. Você já pensou, e eu sei que você sabe, quão terrível é para um pai enterrar o seu filho? Na minha família aconteceu isso, na família da minha esposa, não é? Ver a mãe enterrar seu filho primogênito, que coisa terrível. E os pais dizem assim: pai não devia enterrar filho, o normal é filho enterrar pai, e é verdade, e é terrível, é algo terrível. E foi o que aconteceu com Tera. De repente o seu filho morre, e a Bíblia dá a entender que aquilo foi uma tragédia para a vida dele, porque ele sai lá de Ur dos Caldeus e vai para um lugar, ele vai para uma outra cidade. Que cidade foi essa? Diga assim: Arã. Arã era o nome do filho que havia morrido. Tera é uma figura daquelas pessoas que estão presas ao seu passado. Tera é uma figura daquelas pessoas que estão amarradas e presas e não conseguem sair por causa das experiências difíceis que tiveram. Aquele homem perdeu seu filho chamado Arã, e quando ele resolve sair da sua cidade, ele vai para uma cidade chamada Arã. Ele não conseguiu se desvencilhar daquele problema, daquela ferida que se abriu, daquela tragédia que aconteceu na sua família. E Abraão, que havia sido chamado por Deus, também ficou preso e não atendeu o chamado de Deus prontamente. Enquanto seu pai não morreu, ele não saiu daquele lugar. Filho, às vezes é difícil mesmo. A gente pensa tanta coisa. E Abraão também teve suas lutas e suas dificuldades. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus não ficou assim de beicinho, nem de mal de você, quando ele te chamou. E você ficou meio assim, tipo Abraão, meio, será que é comigo? Será que não é comigo? Ninguém aqui está dizendo que você vai ser pastor. Eu não sei, às vezes vai, não é? Eu não estou dizendo o que, que você vai ser, eu só estou dizendo o seguinte: Deus tem um chamado para você ser pai de muitos. Não é de um só, é de muitos, é de nações. Deus falou assim: pede-me e te darei as nações por herança. Não fuja, querido. Às vezes você está preso ao seu passado, às vezes você está preso a alguma circunstância, algo que tenha acontecido com você. Você vai esperar acontecer o quê? Para atender o chamado de Deus. E como eu disse, Deus não mudou o plano dele em relação a você. A vontade desejável do coração de Deus permanece. Ele não está de bem sim para você, não está de mal. Ele só está dizendo: vem, filho, vem ser pai, vem ser pai. Não fuja. Assim como nós não devemos, como pais, né, fugir do sacerdócio, Deus nos pôs como cabeça da família. Um dos maiores problemas que as famílias enfrentam hoje é porque nós, pais, temos fugido, temos saído daquela posição que Deus nos colocou. É? Espiritualmente, é a mesma coisa. Deus chama você, filho. Deus nos chama, todos nós, para ter o privilégio de gerar filhos espirituais. Amém? Amém, filho? Podemos continuar, filho? Sim ou não? Segundo, creia no poder de Deus. A gente que já está no Evangelho há muito tempo, que se converteu há muitos anos, e eu acho que a maioria aqui já está no Evangelho há muito tempo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente começa a cultivar o evangeliquez. Lá na nossa igreja tem muita gente que fala aleluia, aleluia, o tempo todo está falando aleluia, mas nem sabe o que, que aleluia significa. E a gente acostuma, né? Estou na bênção, paz do Senhor, e não, está tudo bem, Deus é poderoso, Deus tem todo o poder, Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Mas quando o problema é com você, Deus é poderoso? Porque quando é para o outro, a gente incentiva, não, irmão, tem fé, e vai e tal. Mas quando é com você, quando é conosco, né? A nossa fé às vezes não é tão forte, não é tão fortalecida assim, não é mesmo? Então muitas vezes a gente crê em Deus, mas assim, só de uma maneira mental, não é? E eu queria dizer para você o seguinte: Deus deixou muito claro para Abraão, para todos, que a nação que ele iria gerar seria por sua própria vontade e também poder. Gerar de um, não é mesmo? Essa nação, ela ia ser o instrumento de Deus para a vinda de Jesus. Se você ainda não sabe, né? Jesus era judeu. Aquele descendente que pisaria a cabeça da serpente, que foi prometido para Adão e sua mulher lá no jardim do Éden, viria dessa nação. E aí então começam os problemas. Você está aberto aí em Gênesis 11:30, não está? Gênesis 11, lê de novo comigo, eu vou ler aqui, você acompanha comigo o versículo 30. Diz assim: Sarai era estéril e não tinha filhos. Quem era Sarai mesmo, gente? Diga assim: esposa de Abraão. Aí começam os problemas. Deus vira para ele e fala assim: vou gerar de você uma grande nação. Tá bom, Deus. E aí ele fica lá tentando, mas não vem. Aí ele pensa assim: bom, Deus não deve estar pensando assim, talvez ele não tenha pensado bem que seria assim, um filho meu, às vezes um empregado meu, às vezes alguém assim de muito próximo. E Abraão chegou a pensar que Eliezer, e outras bíblias falam Eliazar, não é? O seu ajudante lá, aquele que estava próximo dele, seria esse descendente. Mas Deus falou: Aí depois ele falou assim: não, deve ser o seguinte, de Sara não está dando certo, eu vou arrumar um jeito aqui, né? E Sara deu a escrava, e ele, né, teve relacionamento com ela, e gerou quem? Ismael, né? E você sabe que deu confusão até hoje, né? Porque Ismael é o pai do povo árabe, e deu a confusão até hoje. Por quê? Quando você quer gerar na carne, e a Bíblia fala que tudo que você gera na carne é pecado. Mas como gerar se a mulher é estéril? Mas aí é que vem o poder de Deus. Porque Deus toma aquela mulher que era estéril e faz ela com 90 anos de idade gerar o filho da promessa, o Isaac. Glória a Deus. Querido, lembra disso. Primeiro, não fuja do chamado. Segundo, creia no poder de Deus. Porque só através, olha para mim, só através do poder de Deus uma nação poderia ser gerada. Porque havia uma mulher que era estéril, e Deus faz a estéril ser mãe de filhos. Às vezes você olha para você e você fala: Deus, eu sou tão estéril. Pois é, mas o poder vem de Deus. Mas o problema não terminou aí, filho. Vai agora para Gênesis 25, 21. Você está me acompanhando? Glória a Deus. Gênesis 25, 21 diz assim. Vou pegar só esse versículo, né? Isaac, achou aí? Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém? Olha o que está acontecendo. Para Isaac nascer, Deus teve que operar um milagre. Olha para mim, querido, não leia agora, por favor, preciso ministrar na sua vida, depois você lê em casa, por favor, não é? Olha para mim, eu estou dizendo para você o seguinte, o maior milagre que pode haver é Deus tirar de onde a morte, de onde a esterilidade, Deus tirar a vida. É o maior milagre que tem, aconteceu com você. Você e eu estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus, através de Jesus Cristo, nos deu vida. Milagre. Deus fez isso no ventre de Sara. E aí o problema vem de novo. A mulher de Isaac também era estéril. Rebeca era estéril. E para aquela nação ser gerada, um novo milagre teve que acontecer. Deus, onde havia morte, Deus tirou vida. Só Deus pode fazer isso, filho. Você lembra do que aconteceu lá no Egito? Quando Moisés começou a operar os sinais, o primeiro sinal que ele fez, os feiticeiros do Egito fizeram também. Você lembra, não lembra? Lembra, gente? Sim ou não? Sim. O segundo sinal que Moisés fez, os feiticeiros do Egito também fizeram, os macumbeiros lá fizeram. Mas a partir de um determinado ponto, eles não conseguiram fazer mais. E os feiticeiros foram lá para Faraó e falaram assim: é o dedo de Deus. Sabe por que eles não conseguiam fazer mais? Porque envolvia vida, envolvia geração de vida. Só Deus pode fazer isso, filho. Mas o problema não terminou aí. Se você for para Gênesis 29, Gênesis 29, no versículo 31 diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada pela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Quem foi Raquel, filho? Vamos, gente, me ajuda aí. Quem foi Raquel? Diga assim: mulher de Jacó. Jacó é o filho da promessa. Você se lembra, Rebeca teve gêmeos, Esaú e Jacó, mas Jacó é o filho da promessa, é o filho de onde viria a nação. Você está me acompanhando, filho? Vocês estão olhando assim com os olhão bem arregalados assim, não é? Vocês estão me acompanhando, então? Amém? Você que está me ouvindo aí, me acompanhe, por favor. Para a nação, não é? Desenvolver, ser gerada, não é? Precisava também que Jacó tivesse todos os filhos, mas Raquel era estéril. E se você ler a história toda aqui, o que que Deus depois faz com o ventre de Raquel? Diga assim: faz um milagre. Faz um milagre. Diga: faz um milagre. Faz um milagre. E Raquel também gera filhos para a glória de Deus. Queridos, pensa comigo. Deus falou: Abraão, vou fazer de você uma grande nação. A mulher de Abraão era estéril. Abraão gerou Isaac, a mulher de Isaac era estéril. Isaac gerou Jacó, uma das mulheres de Jacó também era estéril. Você está entendendo, filho, o que eu estou dizendo? Você está entendendo que Deus tem todo o poder? Isso não é evangeliquez, isso é algo maravilhoso. Deus pode fazer o milagre que você precisa para gerar, para ser pai de muitos. Às vezes você olha para você, eu estou doido para andar, gente, mas o pastor me prendeu aqui, ele disse que eu tenho que ficar ali de frente para a câmera. Senão eu já estava aí no seu pescoço, aí voando você aí. Mas eu queria te dizer isso, filho. Queria te dizer isso. Pensa que milagre você precisa que seja operado para que você seja pai de muitos. Você já ouviu falar dos nazireus, não já? Você já ouviu falar do voto de Nazireu, não já? Eu não vou ler o texto aqui, vou só mencionar para você rapidamente. A Bíblia fala de três nazireus. O primeiro deles foi Sansão. O que era o Nazireu? Deixa eu falar aqui rapidinho, né? Nazireu era o nome que se dava a uma pessoa que fazia o voto de nazireado. Esse voto era um voto voluntário. Voluntário, a pessoa fazia se quisesse. E era um voto de consagração a Deus. Tinha algumas coisas que ele não podia comer, ele não podia tocar morto, lembra? Não podia cortar o cabelo, lembra que Sansão, né? E aquele voto, né, significava que durante o período, aquele período que ele fez aquele voto, a pessoa se consagrava a Deus. É um voto que tinha a ver com santidade, que a palavra Nazireu no hebraico vem da raiz Nasa, que significa, ou que tem a ver com santidade, com santo. A Bíblia fala de três Nazireus. O primeiro foi Sansão. E se você estudar lá na Bíblia, você vai lembrar e vai ler e vai aprender o quê? Que a mãe de Sansão era estéril. A Bíblia nem fala o nome dela, mas diz: a mãe de Sansão era estéril. Ou seja, para Sansão ser gerado, um milagre teve que acontecer. Diga assim: para Sansão ser gerado, um milagre teve que acontecer. O segundo Nazireu que a Bíblia fala foi o homem juiz de Israel, também como Sansão, chamado Samuel, juiz e profeta. Quem foi a mãe de Samuel? Diga. Ana. Que Ana era? Estéril. Para Samuel nascer, um milagre teve que ser operado. O ventre que não podia gerar foi tocado, né? E alguém nasceu. Um ventre infrutífero. O terceiro Nazireu que a Bíblia fala, João Batista. Como chamava a mãe de João Batista? Isabel, diga Isabel. O que Isabel era? Estéril. Para João Batista nascer, um milagre teve que acontecer. Está entendendo, filho? A pergunta aqui nessa noite é: você está fugindo do chamado de Deus? A segunda pergunta é: que milagre Deus precisa operar para que você seja frutífero? Qual é o milagre? Deus tem poder para fazer o nosso ministério de pai de muitos, frutificar, se tornar efetivo. Homem, ouça o que o Senhor diz para nós. Terceiro, para a gente poder encerrar. Primeiro, não fuja do chamado de Deus. Segundo, creia no poder de Deus. Terceiro, consagre-se a Deus. Desculpa repetir, não use o evangeliquez. A gente muitas vezes, alguém está ministrando louvor, alguém está ministrando uma palavra, e diz assim: consagre-se a Deus. E às vezes a gente vem à frente, às vezes a gente fala que consagra, mas saiu daqui e você esqueceu do que você falou, né? Eu queria então te falar também algo que aconteceu na vida de Abraão, que mostra o nível de sua consagração. Abra sua Bíblia em Gênesis 22. Eu preciso ler esse texto, não é? Eu vou ler um texto um pouco maior, mas você vai ter paciência e nós vamos acompanhar, que é bênção de Deus para nós. Gênesis 22, no versículo 1, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Diga assim: voltaremos. Diga assim: ele usou, o plural. 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deixou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se: até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. E certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar, e tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Amém. Em um determinado momento da vida de Abraão, após seu filho Isaque ter nascido, Deus prova a Abraão. Deus pede que Isaque, que Abraão entregue para ele Isaque. Queridos, nós precisamos parar aqui e pensar um pouco, porque a gente já leu essa história tantas vezes, talvez você tenha ouvido tantas pregações sobre esse texto, mas pensa comigo, querido. Quando Deus fez a promessa de dar a Abraão um filho, a Bíblia diz que ele tinha 75 anos de idade. E aquele filho nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Ele esperou 25 anos por aquela promessa. Ele tinha 100 e a sua mulher Sara tinha 90. Você imagina o que que Isaque significou para aquele pai? Você imagina o dengo que era. Aqui Isaque, a Bíblia não fala, né? Mas ele já era um jovenzinho. Tem gente que fala, os comentaristas, que ele devia ter talvez uns 13 anos, né? Já era um jovenzinho. E de repente Deus vira e fala assim: me dá esse menino, sacrifica ele para mim, oferece ele para mim. Não parece uma coisa louca? Que coisa doida. Deus, eu esperei 25 anos por esse filho. Há uma promessa do Senhor dizendo que através dele, da minha descendência, o Senhor vai fazer uma grande nação e vai abençoar todas as nações da terra. Agora o Senhor me pede ele, Deus. Tem alguma coisa errada. Mas a Bíblia fala que quando Deus pediu, ele obedeceu. E aí ele pega o menino e mais dois ajudantes e vão na direção que Deus havia mostrado. E num determinado momento, a Bíblia diz que ele deixa os dois para trás, e eu chamei a sua atenção aqui na leitura, que ele diz para os que ficaram para trás assim: ó, nós iremos para adorar a Deus. Olha só, adorar. Deus estava pedindo o filho dele, ele falou: nós vamos adorar a Deus. É a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, adorar, né? E quando nós tivermos terminado, nós voltaremos. Mas não era para matar o menino? Como é que voltaremos? A Bíblia diz no livro de Romanos que Abraão creu tanto em Deus que ele sabia que se ele matasse aquele menino, Deus ia ressuscitá-lo, porque Deus havia prometido dar uma nação através de Isaac. Isaac era o filho da promessa. Ele vai, caminho de 3 dias. O que é 3 dias na Bíblia, filho? O que é 3 dias na Bíblia? Quantos dias Jonas ficou no ventre do peixe? 3 dias. Quantos dias Jesus ficou, né, no fundo lá da terra antes de ressuscitar? Diga: 3 dias. 3 dias na Bíblia é morte e ressurreição. Jesus falou: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando é que Abraão viu o dia de Jesus? Quando Deus pediu para ele sacrificar seu filho. Deus estava mostrando para Abraão o que ele no futuro iria fazer, como que ele ia redimir todos os povos da terra. E Abraão entregou tudo a Deus. Nós muitas vezes temos ídolos nas nossas vidas. Nós temos compartimentos nas nossas vidas que estão fechados e que Deus não pode entrar. E Deus teve que tratar com Abraão. A Bíblia diz que pôs ele à prova. Toda prova de Deus é para saber o que estava no nosso coração, né? É por isso que Deus nos prova. Ele já sabe. E Abraão teve a oportunidade de se consagrar a Deus, de entregar tudo nas mãos dele, de dizer assim: Deus, se Isaac me impede, eu entrego ele nas suas mãos. O que, filho, tem te impedido de uma perfeita consagração a Deus? Porque esse impedimento, né, é o que está talvez atrapalhando você de ser um verdadeiro pai espiritual. Então, para eu poder encerrar, eu queria dizer para você que Deus nos chamou para nós abençoarmos nações, filho. Nações. Onde você estiver, você abençoar. Através da nossa própria família, né? Dos nossos filhos naturais, mas também através dos nossos filhos espirituais que vamos gerar. Eu tenho um filho meu lá nos Estados Unidos, nem sabia, está lá abençoando vidas. Eu queria então encerrar orando. Já falei o que Deus tinha pedido para eu falar. Nós vamos orar agora. 3 atitudes para Abraão. 3 atitudes. Não fuja do chamado de Deus. O que está te prendendo, talvez no seu passado, na sua vida? que está te impedindo de cumprir o chamado que Deus tem para você. Creia no poder de Deus. Creia. Você crê mesmo no poder de Deus? Para valer? Ou é só de boca para fora? Terceiro, consagre-se a Deus. Entrega, filho. Qual é o Isaac que está te prendendo? Qual é o Isaac que está te amarrando? O que que é, filho? Nós cantamos aqui tanto, né? Uma música tão ungida. Eu te amo, Jesus. Te amo. Está na hora da gente demonstrar que ama o Senhor mesmo para valer. Nessa noite, filho, você veio aqui para ouvir sobre o chamado de Deus. Como eu falei antes, ah, será que Deus está me chamando para eu ser pastor? Não sei, você é que sabe. Será que Deus está me chamando para ser missionário, assim, assim? Não sei, é você que sabe. Mas uma coisa eu sei, Deus te chama para ser pai espiritual de muitos. Queridos, há uma sociedade aí fora, órfã, completamente órfã espiritualmente. As pessoas não têm referência, as pessoas não sabem o que fazer, as pessoas não sabem para onde ir, eles estão se drogando, eles estão buscando cada vez mais prazeres e prazeres e prazeres, e esses prazeres têm levado eles cada vez mais para a destruição. Órfãos. E Deus conta conosco para sermos pais dessas pessoas. Eu tenho a experiência de adotar, filho. E a Bíblia fala que nós somos filhos adotivos de Deus. É a coisa mais tremenda que pode acontecer. Deus quer que você seja pai de muitos. Há muita gente nessa cidade, há muita gente no seu prédio, no seu bairro, ao seu redor, que está órfão, precisando de gente que indique o caminho. Deus quer entregar nas nossas mãos essa cidade. Deus quer que a gente influencie nações. Você sabe que o Brasil vai influenciar muitas nações na terra, filho. Vamos ficar de pé então. Me ajuda aí, irmão. Vamos, ministra aí. Nós vamos orar. Deus está nos desafiando. Deus está nos chamando nessa noite a sermos pais. Homem, você que veio aqui nessa noite, Deus te desafia, irmão. Deus te desafia, irmão. Você tem fugido? Como Jonas, talvez. Deus está dizendo nessa noite: não fuja mais. Não fuja mais.